Segundo estimativas do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, divulgadas na quinta-feira, o Produto Interno Bruto do Paraná cresceu 5% em 2013. A expansão é mais que o dobro do que a taxa de 2,3% registrada pela economia do país, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o economista Francisco José Gouveia de Castro, do IPARDES, apesar das interferências negativas do ambiente nacional, a evolução do PIB paranaense foi assegurada por fortes diferenciais. Muitos desses resultados positivos da economia paranaense 2013, ela é um reflexo até do bom desempenho da agroindústria, né, do nosso estado. Uma super safra de verão 2013 compensou o baixo rendimento em relação ao ano anterior. Ou seja, teve um acréscimo de 31%. Da soja, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, da agricultura paranaense, cresceu 46%. Então teve um efeito também de renda e de encadeamento para outros setores da economia, principalmente no interior do estado. De 2011 a 2013, a taxa de crescimento anual do PIB estadual alcançou 4,2%, ante 2% do PIB brasileiro. O economista Francisco ressalta que o crescimento dos setores é atestado por pesquisas de entidades nacionais como o IBGE e o Ministério do Trabalho e Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Existe uma perspectiva de crescimento ainda, de uma continuidade desse crescimento, né, que já vem desde 2011 da nossa economia, principalmente em 2014, até por conta dos resultados favoráveis da agroindústria ano passado, principalmente no setor industrial, da maturação de investimentos, né? Os programas do governo do estado têm interferido de forma positiva, principalmente na atração de investimentos do capital produtivo, né, aqui para o estado do Paraná. Cabe lembrar que o programa Paraná Competitivo já atraiu mais de 26 bilhões de investimentos industriais privados para o nosso estado. Em 2013, o estado colheu uma safra recorde de verão, que suplantou 23 milhões de toneladas, com um acréscimo de 31% em relação ao ano anterior. Na indústria, a produção do estado mensurada pela pesquisa industrial mensal do IBGE apresentou crescimento de 5,6% em 2013, contra incremento de apenas 1,2% em nível nacional. Esse desempenho foi o segundo melhor entre os estados, atrás apenas do Rio Grande do Sul. O aumento se deve ao desempenho dos complexos soja, carnes e automotivo. Com informações da Agência de Notícias do Estado, Marjorie Colombari para a CBN Foz.